que se eu fosse o seu herói, por ter prendido o seu algoz, ver seu sorriso a pontuar, o amor que virá despontar entre